Alessandro. Opa, lembrou meu nome. Hoje é a minha... Você pensou que eu coloquei na mão, né? Paulinho Alegria, olha essa notícia. Ó. São Paulo vai exigir o comprovante de vacinação em bares e restaurantes. Já tomou as duas doses? Não, uma só. Vou tomar outra semana que vem. Então você toma, porque senão você não vai poder entrar no boteco. Sério mesmo? Não, por enquanto, a ideia é só de São Paulo. Mas como a gente vem falando aqui sempre no Notícias a Mais, né? A gente noticiou esses dias que para viajar de ônibus e de avião vai ser obrigatório mostrar o cartão. Aí agora São Paulo dizendo aí dos bares, restaurantes e até talvez shopping, para entrar no shopping. Que legal, né? Já falamos também do estádio de futebol. Sim. Né? Eu concordo, sabe por que eu concordo? Também. Porque assim, ó, o pessoal, na verdade, gente, o jogo ainda não tá ganho. Exatamente. O jogo ainda não tá ganho. Eu que trabalho no aplicativo, eu ando muito por Curitiba, eu ando à noite, ando de dia, eu vejo muitas aglomerações, né, em boteco, vejo aglomerações em locais, às vezes até impróprio, né? Às vezes não é 20 pessoas, não. É 100, 200 pessoas. Esses dias eu tive pra Colombo lá. A turma fala, mas o cara é um fofoqueiro. Não é fofoqueiro, gente. Eu acho que é assim, ó. Se nós queremos, né, construir alguma coisa decente, eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte. Cada um fazer a sua parte, exatamente. Em Curitiba, esse final de semana, a gente falou hoje de manhã aqui, mais de 2.000 pessoas flagradas em aglomerações em Curitiba. Sim. Tinha bar, não me recordo agora de cabeça, o bairro, com 300 cabeças lá dentro. É muita gente. Ontem eu passei, era 8 horas, né, da noite, ali na Estrada da Ribeira. Tem um local, nem vou falar onde que é, porque senão daqui a pouco vai gerar uma coisa ruim. Põe aí o vixe. Tinha, vai dar problema, hein, Paulinho? Tinha uma aglomeração, eu falar pra você, viu? Eu, na conta, assim, eu já contei boi, assim, andando lá na fazenda com o meu irmão, trabalha. Eu já contei mais ou menos 300 boi, assim, que passou correndo, assim. E eu não errei, não, hein? Tava cheio de boi lá também, Paulinho? Não, fui lá pra você, olha. Só tinha boi ou tinha vaca também? Tinha de tudo, tinha umas vaconas boas. Tinha terneiro, tinha umas vaconas boas também lá. Olha, dona Andréia, na escuta. Vou falar pra você, viu? Eu acho que tinha pra lá de 200 pessoas, sabe? Tudo sem máscara. Você entendeu? É. Sem máscara, né? O pessoal, olha, me desculpe, né? Porque a turma fala, mas você não pode falar, gente, nós estamos na comunicação, a gente não está falando mal, a gente não está atacando ninguém. É que a gente não pode, Paulinho, tá tentando pode. Alertar, gente, pelo amor de Deus, eu vejo em bares aí, ó. Esse tipo de gente só vai se tocar depois que morrer alguém da família, com certeza. Paulinho já está chegando com o sertanejão bom da mais, antes da gente ir embora, Bruna Quinalha. Agora você confere a boa notícia com Bruna Quinalha. A Agência do Trabalhador de Pinhais disponibiliza diversos serviços online. Essa é uma maneira segura e eficiente para que os interessados tenham acesso aos atendimentos sem precisar sair de casa. Acessando o site desenvolvimento.pinhais.pr.gov.br, na aba Agência Digital do Trabalhador, é possível consultar vagas de emprego, solicitar seguro-desemprego, carteira digital de trabalho, programa Jovem Aprendiz, dentre outras opções. Os atendimentos presenciais também estão sendo realizados. Para ser atendido, a pessoa deve solicitar o serviço, fazendo o agendamento previamente e, no dia e horário marcados, comparecer, usando máscara de proteção e levar a documentação exigida. Mais! O Museu Paranaense vai promover, a partir desta terça-feira, dia 24, o evento Que Memória é Essa da Capoeira do Paraná?, formado por 3 mesas virtuais que acontecem até quinta-feira no canal do MUPA, no YouTube. A ideia é pensar coletivamente a cultura material e imaterial da capoeira, tradição brasileira de origem africana e muito presente também em terras paranaenses. As mesas terão participação de mestres, praticantes e estudiosos da capoeira. Todas as mesas serão transmitidas ao vivo, gratuitamente e abertamente a todos os públicos, com tradução simultânea de Libras. Haverá também a emissão de declaração aos participantes que acompanharem todas as atividades, sempre ao vivo, a partir das 6 horas e 30 minutos da tarde, no canal Museu Paranaense. E foram essas as boas notícias de hoje. Muito obrigada, Bruna Quinalha. Antes da gente ir embora, registrar sua participação pelo 3058-1120. A gente comentou a referente à temperatura, perguntou quanto que estava lá em Goiuerê, o senhor Anésio respondeu aqui, olha só. Tetei, Alessandro, aqui em Goiuerê agora, 32 graus, viu? Meu pai. Tá suando, rapaz. A coisa tá... A coisa aqui tá braba, pai. Só congelada, minha mãe, não veio. Meu Deus do céu, tá calor, hein? Quero mandar também um abraço pro Ademir e a Márcia, sempre ligadinhos lá em Balsa Nova, a Vica Dorofino, a Zuleide do Boqueirão e o seu Altair, sempre na escuta da gente lá em Agudos do Sul. Então é isso, turma. Temos um encontro marcado amanhã, 8 da manhã, no Notícias da Mais, primeira edição. Um bom resto de segunda-feira pra você. Beijo, fui! Ao seu lado, mais, muito mais pra você. ZYJ 253, 1120 kHz. Rádio Mais de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. Juntos somos mais. Sempre ao seu lado. Você sabia que agora nós estamos mais pertinho de você? Isso mesmo, no Instagram, @RadioMaisPR. Com notícias, entretenimento, sorteios, bastidores, lives, músicas, tudo isso e muito mais na palma da sua mão. Para ter acesso a todo esse conteúdo exclusivo da Rádio Mais, segue agora lá no Instagram, @RadioMaisPR. Porque a Rádio Mais é a única rádio que ouve você. Rádio Mais. Rádio Mais AM, 25 mil watts de potência, indo mais longe para ficar mais perto de você. A Rádio Mais está com aplicativo novo. É isso mesmo. Você pode ouvir a Rádio Mais no seu celular aonde estiver. Para baixar é muito simples. Basta acessar a Play Store para Android ou App Store para iOS e buscar por Rádio Mais PR. Rádio Mais PR. Baixe agora mesmo Rádio Mais PR para ficarmos juntinhos sempre. Rádio Mais PR. Sempre ao seu lado. Rádio Mais AM, 1120, São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. Estamos no inverno. Eu quero estar junto a ti. Oba! Paulinho Alegria. Mais música e alegria. Rádio Mais, a minha rádio é mais. Começa agora o programa Sertanejão Bom da Mais. A boa música, o caos do dia, piadas, descontração e a sua participação ao vivo. Sertanejão Bom da Mais com Paulinho Alegria. É isso aí, galera. Vamos levantar o braço pra valer. Bater palma sem pedó. Som na caixa, maestro. Só alegria, moçada. Hoje o meu coração tá afim de emoção, tá afim de alegria. Daqui pra frente é assim que vou viver. Eu não quero mais saber de tristeza ou agonia. Quero amor, quero festa, quero farra. Quero aliviar a barra, jogar a paixão pra fora. Vou dar um chute no meio. Botar no bailão, mandar a tristeza embora. Vou dar um chute no meio da solidão. Gastar a bota no bailão, mandar a tristeza embora. Vamos dançar, dançar, dançar. Pula, pula, pula, pula. Vamos entrar todo mundo na folia. Vamos dançar, dançar, dançar. Pula, pula, pula, pula. Vamos gritar. Só alegria. O braço em cima. Só alegria. O braço em cima, ei! Só alegria. Batendo palma, só alegria. boa tarde, Curitiba. Boa tarde, região metropolitana. Boa tarde, amigo, amiga, ligadinho no programa Sertanejão, bom demais para todo o Brasil. Eu sou Paulinho Alegria e a partir de agora eu vou junto com você até às 9 horas da noite, tocando música bonita para você, contando as histórias da roça. Falando das nossas origens, do campo, da cidade, aonde você estiver, vamos junto, né, gente? Vamos fazer a programação junto comigo aqui, com o Paulinho Alegria, para que essa festa maravilhosa, que acontece todos os dias aqui na sua Rádio Mais, abraçando os amigos, companheiro, ligadinho com nós aqui também. Um abraço aí pro pessoal que já tá na sintonia, abraçando também os nossos amigos, companheiro, que daqui a pouquinho vai poder participar com nós aqui, ó, no 3058-1120, pedir a tua música, pedir o teu sucesso e mandar pra quem você quiser. Isso! Eu sou o Paulinho Alegria e hoje nós vamos fazer uma festa gostosa, uma festa bastante comemorativa com você aí. Isso! Maravilha, gente! Você do campo, você da cidade, aonde você estiver, você da chácara, você também do sítio, você tá tirando a leite, o leite da vaquinha, rapaz! Tá aí também mexendo aí na tua granja. Você tá aí também tirando os ovinhos. Ah, rapaz, não tá caçando? Não pode caçar, não, tá louco? Você tá doido? Caçar não pode, rapaz, Deus o livre. Falar em caçar, minha Nossa Senhora Aparecida, não pode caçar, não. De jeito nenhum, rapaz. Tá tirando leite da cabrita? Não, é da cabrita, não é do bode, não, né? Abraço pra você que tá ligadinho com nós também. Um abraço aí pro pessoal dos 42 bairros da nossa grande São José. Aê! Maravilha, você que tá na Colônia Marcelina, você que tá também no Mergulhão, você que tá aí também na Borda do Campo, você que tá no IP1 e IP2, você que tá aí também no Neymar 1, Neymar 2, você que tá aí também, aí na Cidade Jardim, no centro de São José, aonde você estiver, receba o nosso abraço, o nosso carinho de toda a direção da Rádio Mar. Aquele abraço. Abraço pra você também. Opa, hoje é dia 23 de agosto de 2021, hoje é uma segunda-feira, uma segunda-feira bastante gostosa, bastante agradável, isso mesmo, né? Vamos ver o tempo e a temperatura de momento, vamos ver lá. Confira o tempo e temperatura. A temperatura de momento para nossa Curitiba e toda a nossa região, agora 24 graus, a umidade relativa do ar 43% e a probabilidade de chuvas, não, é só 1%, e o vento sopra somente 16 km/h, porque aqui é sol. Alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria no seu rádio. Agora é hora de cantar, amar, amar, amar, amar, de noite e de dia. Agora é só uma alegria. Agora é moda de sofrer, envelhecer, amanhecer, a cara na folia. Agora é só alegria. Pega uma sombrinha, hein, que chupa laranja. Ah, vai chupar o que você quiser, velho. Você é viado mesmo? Eu não. Alegria. Fala a verdade aí, que garoto, rapaz. Meter a cara na folia. Agora nada de sofrer. Só meter a cara na folia. Ô pai, deposite minha pensão. Mas vai rachar uma lei. Vai rachar uma lei. Seu pedido. Bem, maravilha, gente, programa Sertanejão, bom demais, programa com cheiro da roça, programa com cheiro da terra, está aberto para todo o Brasil, o programa Sertanejão, bom demais. Tá ouvindo a mais, hein? Na palma da mão, vai galera, coração, diz que sim pra emoção. A galera tá no pique, todo mundo animado, a festa começou, ninguém vai ficar parado. A música no ar, o clima contagia, o show é pra você liberar a energia. E aqui tá bom demais, todo mundo no embalo, é tanta energia. Eu quero ouvir vocês nessa troca.